de criança, ainda guardo na lembrança quase tudo que passou. Toda semana eu ficava a sonhar e o domingo a esperar pra ir à casa do Senhor. Pois eu morava na fazenda bem distante, mas pra mim o importante era a escola dominical. Ali eu cantava e recitava poesias, foram lindos esses dias, mas lembrança não faz mal. Oh, como é lindo, como é maravilhoso sentir que Deus está olhando para nós. Não fosse Ele que estivesse ao meu lado, eu estaria derrotado e calado a minha voz. Mas neste mundo tudo passa tão ligeiro, tudo aqui é passageiro, eu cresci, tudo mudou. Nós nos mudamos para uma terra distante, avistei novo horizonte, nova vida começou. O que aprendi no meu tempo de infância tem uma grande importância, isso me ajudou demais. Não fosse a fé que eu tenho em meu Jesus, eu não estaria na luz, cantando hinos celestiais. Oh, como é lindo, como é maravilhoso sentir que Deus está olhando para nós. Não fosse Ele que estivesse ao meu lado, eu estaria derrotado e calado a minha voz.